O pai da rainha ficou muito revoltado em ver sua filha grávida daquele boto malvado. E resolveu perseguir o boto então, reuniu os pescadores da vila de Alter do Chão. E resolveu perseguir o boto então, reuniu os pescadores da vila de Alter do Chão. Foram procurar o boto, todos queriam matar. Procuraram 15 dias, não conseguiram encontrar. Até que enfim, na sombra de um arvoredo, o velho avistou o boto e atirou nele sem medo. Até que enfim, na sombra de um arvoredo, o velho avistou o boto e atirou nele sem medo. Com ferimento, disse o velho, ele morreu. Foram felizes pra casa com o que aconteceu, deixando o boto como morto na areia, com um grande ferimento aos cuidados da sereia. Deixando o boto como morto na areia, com um grande ferimento aos cuidados da sereia. Deixando o boto como morto na areia, com um grande ferimento aos cuidados da sereia. Deixando o boto como morto na areia, com um grande ferimento aos cuidados da sereia.